de ser flores de Monet, mar de girassóis. Tudo é tão comum sem ter você. Pode ser tela de guinhar, sol de Renoir, cores de cristal iluminando o dia. Pode ser.